663 no solo 03, esperando via Fox, solo no 21, decimal 9. Livrando 219. O 4234, vento 1, 50 graus, 9 nós, livre decolagem aqui, estoma 0. 4234, livre decolagem 9 0. 363, bom dia, via Alfa, mantenha esse ataque 3 Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3663. Good morning, ladies and gentlemen, Captain Burnett here. Looks like... American 90, maintain hold point 1910. Hold short of 10, American 90. Victor Charlie Hotel, vento 150 graus, 99, livre decolagem, pista 17. Line up and wait, runway 10. We'll need just another moment, American 980. We'll hold short for just another moment. Okay. Tango Vitor Charlie Hotel, decolar 205, controle 120, decima 8, acionando 0117 no transponder. Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel. 304, acione identificação, chegada Bonfim, desça para nível de voo 170. Ato 208. 19, quanto, tá vendo? 119, 119. 119, galeão e autonomia. 4 horas. 3179, táxi, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama torre no 1895, altímetro no 019. A partir do tráfego da companhia, após ingresso Juliette para o portão 09. Mantém na Alfa da passagem após Juliette para o 9, 3663. American 980, are you ready for takeoff? We're ready, American 980. American 980, clear to line up and takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 90 knots. Clear to line up and takeoff, runway 10, American 980. Radar, saída Puka, sub, mantenha nível de voo 370. Pegando 370, azul 4234. Plan 3304, desça para nível de voo 050. Web 5826, Sione, identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Autorizado ITAP, está presente. Gol no 605, acione identificação, chegada Bonfi, desça inicialmente a nível de voo 1970. Patango, Vitor, Charlie Hotel, frequência D para coordenação, não há tráfego a reportar. Charlie Hotel. Sir, American 980, we're out of 1,600. Dan 3604, confirmo velocidade indicada. American 980, we're out of 2,200. American 980, radio contact. Book a departure, climb flight level 390. Okay, left on, book a departure, requesting flight level 290. Hi, American 980. Okay, we'll stand by. Sané 6312, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Brasil 179, vento 160 graus, 9 nós, livre decolagem, pistão no zero. 3179, decolagem. América 980. Climb without restriction, American 980. American 980, climb flight level 290. Thank you. We are leaving 6,000, climbing to 290, American 980. Thank you. Dan 3304, confirme velocidade indicada. 2709, Dan 3304. Graças. Gol 1605, confirme velocidade indicada. 2.0. Dan 3179, decoladas 13, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. 605, desça para nível de voo 060. 060, Bonomia 06. Controle Salvador, bom dia, Dan 3179, colando saída da El, Leda Bridge na pista. Dan 3179, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub e mantendo, voo 340. Prossegue na El, Leda Bridge, acenando por 340, 3179. Cidade para o Bonomia 06. Confirma o controle? Gol no 605. Pode fazer? Gol no 605, mantenha a velocidade indicada. Sim. Azul 4234, passando o nível de voo 170, chame seu exercício na frequência 126.85, alterna 125.45. Então, 2685, 1254, 5, boa. O Chané 6312, reduz a velocidade para 2509. 2205, já. RAM 3859, acione identificação, chegada a Ponce, desça inicialmente ao nível de voo 070. Web 5826, confirme velocidade indicada. 2509, Web 5826. RAM 3304, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 2109, 3304. América 980, contact Recife now, 126.85 or 125.45. América 980. Siga. Autorizado. Tá acertando um pequeno giro à esquerda, tá 3304. Não, 3304, tem condições de desviar à direita? Negativo, 3304. Ciente, quantas milhas mantendo o desvio? Cerca de 10 milhas da 3304. Sim. Gonomeia 05, reduz a velocidade para 2109. 2109, Gonomeia 05. Web 5826, desça para 2000 pés, ajuste 10019. 2009, RAM 3304, desça para 3000 pés, ajuste 10119. 3000 pés, 10119, RAM 3304. 3304, informa termo de desvio. Voando pelo da presente, RAM 3304. Gol Nomeia 05, desça para nível de voo 040. 040, 3304, voando pelo. Copiado, TAM 3304. Chané 6312, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2109. 050, reduz a média. TAM 3179, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1-2-1-3-3-2-5, boa. Web 5826, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 50. Vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limitado pelo localizador. 240, limite ao localizador, tá 3304. 3304, Tan 3859, mantenha a velocidade 2209. TAM 3304, curva à esquerda, proa 200. Esquerda 200, TAM 3304. Vitória. 5345, bom dia, autorizado Vitória no 380, Perdulu 44, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Eudes, controle 1208, TAM 5036. 010, ele mandou o localizador 63 também. Direita após, Dael, Leda, Eudes, 1208, é o controle, acima 5036, 35345. 5345, está correto, chama o pushback acionamento. Chamará. TAM 3304. Para o localizador, curva à esquerda, proa 140, autorizado final do procedimento ERS, reporte estabilizado. Esquerda 140, autorizado procedimento, reportará estabilizado, TAM 3304. Pressão localizadora, web 5826. Web 5826, complete final do procedimento ERS, chame torre na frequência 1118.95. 1895, 5826, bom dia. E 04 pode pôr a Duna descendo para 2000? Negativo, mantém o perfil de chegada. Gente. Oi, Salvador, bom dia. Webjet 5826 estabilizada, baixada e travada, 2 milhas do céu. Webjet 5826 avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso, Webjet 5826. TAM 3304, desça para 2000 pés, ajuste 10019. 2019, 3304. 3304, chané ameaça, 3304. Gol 9605, desça para 3000 pés, ajuste 10019. 3019, 9605. Mike Echo Delta, mantenha 1500 pés, reporte no ponto ideal de descida. É 6312, desça para 5000 pés, ajuste 9099. Visou, TAM 3304. TAM 3304, complete final do procedimento ERS, chame torre na frequência 1118.9. 1895, TAM 3304. Desce para 4, Oceané, confirme. Oceané 6312, desça para 4000 pés. 4000. Estou atingindo o limite, senhorita. Mantém a pro ainda, 6312? Mantém a pro. Ok, mantendo. Atingi 3000, gol no 605. Gol no 605, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés. 2000, vai para estabilizado, gol no 605. Repórter Salvador, bom dia, CP527, informação, mãe, chega da bomba. Oceané 6312, para o localizador, curva direita, proa 090, reposto estabilizado. Direita 090, 6312. 3510-17. 35217, acione identificação, chegada a BONF, desça para nível de voo 050. Desça para o 050, 35217. Chané 6312, curva direita, proa 120. 120, 6312. O Chané 6312, desça para 3000 pés, ajuste no 019. 3000 pés, 6312. TAM 3859, desça para nível de voo, desça para 4000 pés, curva à esquerda, proa 210, limitado 3 minutos na presente proa. 7-2-6, bom dia. TAM 3859, desça para 4000 pés, ajuste no 019, curva à esquerda, proa 130. Controle mais de Delta no ponto Delta. 119, livre pouso, pistão no zero, confirmando baixo travado. Afirmo, baixado e travado, pouso autorizado no 03304. Chegada a Man, desça para... Papá Romeu, Mike Eco, Juliette, reposte no ponto de Delta. Autorizado a presente voar rotatória, desça para 2000 pés. Mike Eco, Delta no ponto de Delta. Papá, papá, Mike Eco, Delta, desça para 1000 pés. TAM 3859, voe na proa de Duna, reduza a velocidade para 1709. Descente 160, proa de Duna, TAM 3859. Estabilizado, voo no 605. Voo no 605, complete, final do procedimento RS, entrou na frequência 118.9. 1895. O Chané 6312, desça para 2000 pés, ajuste 10019. 2000 pés, né? TAM 3859, desça para 3000 pés, ajuste no 019. 3000 pés, no 019, 3859. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, reporte farol de Itapuã. Já está 3304, nossa desculpa. 3304, bom dia, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, está 3304. Estabilizado, Sané. Sané 6312, complete final do procedimento TRS, chame torre na frequência 118.95. 295. TAM 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento TRS, reposta habilitada. Permitido, desce para 2000 pés, vai chamar estabilizado, 3859. Mike Eco Delta, chame torre na frequência 118.95. Nossa, 2, 1, 2, 3. Ah, pegando a farol de Itapuã, 507. Mike aqui é a Delta, tem sequenciamento de mais duas aeronaves para pouso 110, em condições de prosseguir final 35, vento 180 graus, 12 nós. Aproxima 35, aguarda a passagem das duas aeronaves. Aproxima para 35. Tente, final 35 autorizado, reporta na curta final, o ajuste 19, o Mike é a Delta. 19, reportará no final da 35. Confirme local de aproximação para 35, adicionando 35, ou poderá a próxima do FEC. Mano Mike Eco Delta, aproximaria pouso pairado cabeceira 35 e aguardaria para o táxi a baixa altura, ok? Delta. Bono 605 no solo aos 30, liberando via Fox, solo 21.9. Via Fox 219, pelo menos. Alô, eu vou pro 605, já tem foco. 605, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 905. Livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, no 2 nós. Informa a sua direita, um helicóptero aproximando um pouso pairado, cabeceira 35, sem interferir com a sua aproximação. Gente, pouso na 10, tá visual com o helicóptero. Queco Delta já no visual, check trem, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 170 graus, 11 nós. Delta. Autorizado, Mike Eco Juliet, confirme quantas milhas irá manter o desvio. Sim. O Delta mantém a posição aguardando para o cruzamento, a aeronave e o helicóptero pousando agora na 35, ok? 3259, complete sinal do procedimento TNS, emitou na frequência 118.95. Muito obrigada, seu bom dia. Bom dia. 5170 graus do 1 nós, ajuste 2019. Delta. Bom dia, torre, é o TAM 3859, passando marcador externo, mais 2 Trabu, avisando. TAM 3859, bom dia, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre, para informação à direita, um helicóptero aproximando para a cabeceira 35, um pouso pairado, sem interferir com a sua aproximação. Ciente da sua informação, 3859. Puxando a 63 no 2, no solo 33, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. 29.